Gono 397, chama centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, com 397. Maquilo Zulu, reporte no Papá. Maquilo Zulu, autorizado o cruzamento da 197, Quebec, Mike, na Lima, chamará o solo em 1-2-1-9. Autorizado até o pátio 3, via pátio? Ah. Até o pátio 3. Gente, só nas copas, lembra que levou. Mais luz, cópia. Novembro Tango Romeu, nível 1900, Panianque, 1900 milhas de Salvador Cancela, persegue o João, da cola da 1900, perfil de saída Momo, Cogbo e após direto destino, transponder o 5544. E o controle da PR em 1-0-8. O Lima que usou. Confirma somente o transponder, o Lima que usou? Tá correto, me pronto para o táxi, o Lima que usou. Chega da Mari e desça para nível de voo 050. Ajuste na 0 no 1. Papatango Vitor até o Papá, chega da Mari e desça para nível de voo 060. Ajuste na 0 no 1. Autorizado Mari. Vitor até o Papá. Confirmo controle. Bravo que Luiz, que ciente, mantém-se em condições visuais e no 1.500 pés reporte através de pares. Patango Vito Hotel Papá. Detonação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 065. Limitado pela QD Mike 110 do NDB de Simbra. Gente, desça para nível de voo 060. Quem que chamou, Saulo? 260, autorização Recife. Socorro, Gol 1 260. Autorizado, Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem 90 com primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. O transponder é o 5005 e controle da PR1 208. 390 do Recife, 58 à 10 à esquerda, Pucaru, Caju, 5508. Tá correto, time pronto para o pushback e acionamento. Gol 1 na meia, correção 1 na 2, meia. Vamos lá. Trip 5595, serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, chame Leos na frequência 120.1. Prossiga. Então, 3198, livre da restrição e TAP, desça para 2 mil pés, ajuste final 091, autorizado final do procedimento LS e após estabilizar. 2 Mike Eco Oscar, prossiga. Mike Eco Oscar, ciente, mantenha-se em condições visuais. Foi na proa de Paris, reporte no hotel desse. Vitor Hotel Papá, desça para Neve de voo 050. Mantenha a prova. Web 5728, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 011. Mari 060. Número 3, na aproximação. Mantenha o perfil de chegada, Web 5728. Papá Romeu, Eco Mike Oscar, use código transpondo para 0496. Papá Romeu, Eco Mike Oscar, na escuta. TAM 3198, estabilizado? No lock. TAM 3198, complete final do procedimento DDS, emitor na frequência 118 decimal 95. 35, 3198. Bravo, que Luiz, que reporte a rotatória visual com campo. Pista Hotel Papá, ciente, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. 3.10, com o nome. Papatango Vitor Hotel Papá, para final do procedimento LS, mantenha a proa 060. 090 graus, 20 nós. Três pousa no 031, mantém. Bravo, que Luiz, que complete, chame e torre na frequência 118 decimal assim. Web 5728, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 240 nós. 240, Sol 3198 no solo 09, liga à direita e chame solo em 1219. Arizona Fox 219, 3198. É com Mike Oscar, prossiga. É com Mike Oscar, livre. Bom dia, Z4207, informação em curso é Mike, prossiga. Só um minuto, cópia, o... correção, 360, nível solicitado? Sim, só um minuto, cópia, prepara a Del. Boa tarde, 3198, na Fox, regressão na Alfa. Gente, o TAM 3198, prossegue via Alfa, o passante da Juliette. Alfa, da Juliette, reportado, 3198. Azul 4207, pronto, cópia. Eu tenho 14, 360, via Pesul 1-0. Valeu, SMAP, Lúvito e após conformada do plano, decolagem na 1-0 com curva direita, perfil de saída da El, Leda, PID. O transponder 5-0, 1-0 e controle aéreo 1-0, decimal 8. Lá Yogi 7200 F, desce pra 5000 ainda? Desce para 4000 pés, ajuste no 091. Chame para. Chame pronto para o pushback, acionamento azul 4207. Essa ajuste no 091, no reporte estabilizado. Ingresso Juliette para o portão 03. Juliette 03, autorizado. 28, reduza a velocidade para 2109. Já está mantendo 200. 198, na verdade. Sim. Salvador, bom dia. Oceania 600, informação mais. Oceania 6200, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste no 091. 0050, está informação, está modulando um 260, porque é 260 de compreendê-lo, a frequência está muito ruim, não foi transferido pelo tempo, está sendo procurado. Sané 6200, ciente, acione identificação definicialmente para nível de voo 1150. Oceané 6200, foi na proa de Paboc. Boa no Paboc, 6200. Web 5728, reduz a velocidade para 1709. Tráfego que precede mantém 1040 de ground speed na posição de 2.